vocês estão vendo aquela casa, é a segunda depois da esquina. Naquela casa mora uma mulher que tomou conta da minha sina. Eu tinha apenas 18 anos quando ela entrou em meu caminho. Me coroou com a coroa de espinho e o fracasso hoje me domina. Cada tijolo daquela casa é um pedacinho do meu coração. Eu construí com todo carinho e dei em troca da ingratidão. Por pouco tempo eu morei com ela e hoje moro com a solidão. Enquanto eu durmo na sombra da noite, em minha cama dorme a traição. Oh, meus amigos, esta morena é a minha perdição. Infelizmente naquela casa mora quem eu amo desesperado, a quem um dia lhe confiei pra ser a dona do meu lar sagrado. E dei meu nome, tudo que tinha, e dei também meu coração. A minha vida está em suas mãos, a hora que quiser serei crucificado. Cada tijolo daquela casa é um pedacinho do meu coração. Eu construí com todo carinho e dei em troca da ingratidão. Por pouco tempo eu morei com ela e hoje moro com a solidão. Enquanto eu durmo na sombra da noite, em minha cama dormi.